nem ideia e também nem precisa me contar, mas eu sei de uma coisa: a vida é tão rápida. A gente tem visto guerras acontecendo e de repente as pessoas não mais se encontram. Tem um furacão hoje enorme passando nos Estados Unidos e vidas ali vão ser interrompidas. A vida é muito curta. A gente aqui tem um ambiente de paz, o nosso único desafio é conseguir conviver entre nós. Não deixe essa briga muito longe não, chegue num acordo, vê quem precisa pedir desculpa. Nem sei se ter razão é a coisa mais importante, eu acho que se vocês escolherem ser felizes, a relação de vocês vai ficar ainda melhor. Mãe e filha, tenho certeza que você ama sua mãe pelo carinho com que você fala, e ela também te ama, porque é sua mãe, eu tenho certeza disso. Então tomara, tomara, tomara que passe logo essa rusguinha, essa bobagem pela qual vocês brigaram aí. Bobagem que eu quero dizer não é porque não tenha doído, a dor é verdadeira, mas eu quero dizer em relação ao tamanho da vida. Deixa isso pra lá, achem um jeito de ficar em paz. Mãe e filha tem que ficar de bem. A vida quer. Pode acreditar que quer. Dionne Warwick, That's What Friends Are For. 7 para as 11. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure. Came and opened me, and now Love Songs Nativa. Love Songs Nativa. Love Songs Nativa. Essa mania de possuir mata em nome do amor, fere o espaço mágico da criação. Nativa é tudo e muito mais. O Guilherme Arantes, mania de possuir. 11 em ponto, já foi a primeira hora do programa, uma hora inteira de muita música romântica, e enquanto você ouvia, você aproveitava para participar e se inscrever aqui no nosso primeiro sorteio da noite, e eu tô premiando você, Renato Wellington Porto Soares, do final de telefone 4199, com a garrafa e a caneca de aço inox da Nativa. Esse kit é seu, é só passar e pegar com o documento original, tá bom, Renato? Obrigado pela companhia, meu irmão. Passa por aqui, você vai usar bastante a caneca e a garrafa. Deixa aí sempre pertinho, certo? Personalizados, bem bacana. Intervalo, a gente volta já com mais Love Songs. Shania Twain, na próxima hora. Tem pergunta? Perguntinha nova pra você ganhar número da sorte e concorrer às cabines do navio do Zezé e da Maiara e Maraíza. Acesse naviosdanativa.com.br. Nativa! Os prêmios que você quer estão todos aqui na Nativa. E a Britânia caprichou com um monte de presente legal para facilitar a sua vida. É só ficar por aqui e acompanhar os sorteios. Prêmios para todo mundo sair feliz. Isso é muito Nativa. E Britânia, para britanear sua vida. Nativa! Na hora que eu recebi a notícia do acidente, eu fiquei totalmente desesperada. Foi difícil, foi muito difícil. Mas a equipe médica me explicou direitinho que o meu filho poderia salvar várias vidas. De cada 14 potenciais doadores, apenas 4 se tornam doadores no Brasil. Então eu disse sim para doação de órgãos, eu só realizei o desejo dele. Precisamos falar sim sobre doação de órgãos. Converse com sua família e seja um doador. Saiba mais em gov.br/doeórgãos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac, no Brasil inteiro tem. Lá em casa tem Italac. Muitos estudantes abandonam as escolas porque precisam trabalhar. Por isso, o governo federal criou o Pé de Meia para os alunos do ensino médio de escolas públicas. São R$200 por mês de aula, mais R$1.000 por ano concluído e mais R$200 quando fizerem todas as provas do Enem. Uma poupança de até R$9.200. Pé de Meia. O incentivo para seguir no rumo certo. Saiba mais em gov.br/pé de meia. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Tem um PlayStation 5 por semana no mês das crianças nativas. Faça sua inscrição com seu nome e palavra PlayStation aqui no nosso zap. 9198-443-5712. E a Nativa vai te ligar. Atenda falando. PlayStation! E o videogame mais desejado do mundo será seu. Isso é muito Nativa. Nativa. Gente, tô aqui no provador Marisa com as crianças resolvendo o presente. Avisa todo mundo que a Marisa mudou e tá bafo o Dia das Crianças. Camisetas de personagens a partir de R$15,99. Vestidos a partir de R$19,99. Conjuntos de camiseta e bermuda a partir de R$29,99. Mãe, vem ver esse. Já vou, menino. Ó, você resolve tudo na Marisa com 100zinho e ainda concorre ao Nintendo Switch. De você para os seus filhos, de mulher pra mulher, Marisa. Essa é a minha Nativa. É o Brasino, jogo da galera. Vem jogar Brasino, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasino, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Nativa FM, uma emissora do grupo Bandeirantes de Comunicação. Nativa! O navio do Zezé está quase embarcando. De 16 a 19 de novembro, você vai viver uma viagem mágica. A bordo do MSC Civil, o gigante dos mares. Um dos maiores e mais luxuosos transatlânticos do mundo, com capacidade para mais de 5 mil passageiros. Uma grande variedade de restaurantes, áreas de lazer e entretenimento, além de shows com seus artistas favoritos. Mas atenção, restam apenas 200 cabines. Garanta a sua antes que acabe. Informações e vendas 3624-9007 ou naviodozezé.com.br. Navio do Zezé. Oferecimento Açaí. Aniversário Açaí 50 anos. Um verdadeiro show de prêmios e preço baixo. Nativa. Quem quer saber o que você sente? Por aqui, eu, Leandro Senne, com o seu Love Songs. Love Songs are back again, Nativa. Love Songs are back again. Muito boa noite para aqueles que acabaram de ligar o rádio, chegando aqui no nosso Love Songs. Quero começar essa hora falando sobre a sorte daqueles que, em meio a tantos encontros e desencontros, encontraram aquilo que a gente costuma chamar de alma gêmea, aquele seu par perfeito. Sabe aquela pessoa que faz o mundo parecer mais leve, que transforma tudo que é simples em especial? Pois é, essas pessoas nos ensinam que amor e relacionamento, no fundo, não são sobre perfeição, não, mas são sobre cumplicidade, sobre construir uma vida a dois de modo juntos. Então, segura firme se você já encontrou aquela pessoa especial. Fala pra ele ou ela: You're still the one. Você ainda é o único. Eu te amo. You're still the one com Shania Twain. Muito boa noite pra você. Essa é a Nativa. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Olá, galera da Nativa, aqui é o Chitãozinho. Oi, gente, também é o Chororó e nós somos muito mais Nativa. Nativa. Caminhando sem saber pra onde, sem destino certo. Feito uma saudade sua, coração deserto. No rosto de cada pessoa eu vejo você. Parece que vejo seus olhos querendo me ver. Será que você me procura por todos os bares? Será que ainda me ama apesar do pesares? Será que você já dormiu por aí com alguém que falou meu nome pra ele?

Amarga a solidão que me corta o coração. De repente vão embora, que é chuva de verão. Esse pranto vai secar e eu vou me acostumar, que a tempestade logo vai passar. Pra falar a verdade, na realidade, é que pra você o nosso amor desencantou. Só que no meu caso, saiu tudo errado. Se o tempo apaga, dessa vez. Ah, Nativa é tudo, muito mais música sertaneja. Dani Daniel cantando aqui na nossa noite. Pra falar a verdade, Daniel de Brotas para o mundo. É nosso parceiro Daniel. Daniel viaja bastante, né? E como amigo da Nativa de vez em quando. Agora faz tempo que ele não faz isso, mas Daniel vira e mexe fazia, sabe o quê? Às vezes quando ele tava na estrada fazendo show, ele passava por uma cidade que sintonizava Nativa, ele tava no carro e mandava mensagem, ligava no estúdio. Na época a gente tinha telefone dentro do estúdio, a gente usa tudo mais digital, né? Mas era uma coisa frequente dele, assim, ele ligava. Ô, quem é que tá aí? Leandro, tudo bem? Aqui é o Daniel. Tô passando de cidade tal, tô vindo aqui a Nativa, hein? Tocou minha música aí. Muito bacana, coisa boa demais. Eita, a Nativa tem história, né? Faz parte da vida de tantos artistas. Isso é muito gostoso. E a gente foi construindo todos esses anos de sucesso junto com você, que escuta, ó, há um tempão, de longa data. Você que já ganhou algum prêmio, tem aí guardado algum cantinho da casa, um mimo, uma recordação. Tem gente que tem camiseta da Nativa com o primeiro ano estampado. Olha só que coisa boa, hein? Você que tá me ouvindo aí, seu beat é quanto tempo? 5 anos? 7 anos? 3 anos? 10 anos? Conta aqui pra mim. Manda aqui no WhatsApp, deixa eu saber. 15 anos, 20 anos, mais de 20 anos. Eu sei que tem um 20 antigo que ouve Love Songs. Você que gosta das músicas do Love Songs deve ter mais de 20, 25, 30, 40, 50. Quantos anos será que você tem? É a nossa vida construída com muito mais amor e carinho. Fala aí, Maurício, tudo bem? Boa noite, Nativa. Boa noite, Leandro Senna. Boa noite. Meu nome é Maurício Lucena. Hoje meu recado vai para minha esposa, Maria Paula de Souza Lucena. Só dizer, eu a amo e sempre amarei. Sou muito grato por ela estar sempre ao meu lado, nos momentos bons, momentos ruins, que todo mundo passa, né? Mas estamos aqui sempre unidos e defendendo todas as coisas maravilhosas que conquistamos e iremos conquistar. Meu amor, te amo, te amo, te amo. Valeu. Flávio Oliveira também, ouvinte frequente.